Muito bom dia, Emerson, Reni e ouvinte ligado em Primeiras Esportivas. O técnico Adilson Batista comandou agora há pouco o penúltimo treino antes da partida contra o Santos. Ontem, o Cruzeiro anunciou oficialmente a negociação de Wagner com o Lokomotiv Moscou por 6 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais. O ex-camisa 10 Celeste chegou à Rússia na quarta-feira e assinou contrato por 4 anos e meio. O Cruzeiro ficará com 34% dos 6 milhões de euros, o que representa aproximadamente 5,3 milhões de reais. O laboratório EMF ficará com 21% do montante, outro investidor com 15%, o jogador com 5% e o Al-Ittihad da Arábia Saudita ficará com 25% do valor da negociação. E pelo que tudo indica, Emerson, Gilberto será o novo camisa 10 da equipe cruzeirense. E quem chega agora em Primeiras Esportivas é o goleiro Fábio, para falar sobre o novo camisa 10. Fábio, você acha que o Gilberto, por sua experiência, vai usar menos a velocidade e vai cadenciar mais o jogo? Acho que não, porque o Gilberto tem características bastante ofensivas, né? Mesmo quando ele jogava na lateral, e agora atuando no meio, pelo pouco que nós vimos aí, já contra o Curitiba, ele já deu um bom ritmo para a equipe, os companheiros se adaptaram facilmente ali ao seu lado. Eu acho que vai ser uma grande chance da gente ter um jogador aí experiente, que tem possibilidades aí de cada vez mais nos ajudar dentro da competição. Ô Fábio, em setembro o Cruzeiro vai jogar apenas 4 vezes. O Adilson Batista chamou a atenção porque realmente o calendário vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil nessa sequência. E até 31 de agosto a janela internacional de transferências está aberta. A gente pode dizer que a partir de setembro vai começar um novo campeonato brasileiro? Você enxerga assim? Eu acho que o campeonato mesmo deu mais, no meu ponto de vista, intensidade foi depois que terminou as competições paralelas, né? Tipo Copa do Brasil e a Libertadores. Acho que quando deu-se o término dessas competições, as equipes focaram no campeonato brasileiro e estão correndo atrás dos pontos que deixaram de conquistar aí nessa ocasião. Então acho que o campeonato já está bastante disputado. A tendência é se intensificar cada vez mais, porque está bastante equilibrado, então as diferenças das equipes são poucas, né? As equipes se estruturaram bastante e já a cada ano vem fazendo isso, porque o campeonato é longo, então estão se preparando cada vez mais. Então acho que agora a tendência é o campeonato ficar mais acirrado, sim. Cruzeiro tem um jogo a menos do que a maioria das equipes, né? O jogo contra o Botafogo, e ele está a 10 pontos do G4. De repente, essa diferença pode cair para 7. Quer dizer, o bicho não é tão feio como pintaram? Essa Libertadores está mais próxima do que muita gente imagina? Ela fica mais próxima a cada partida que você consegue vencer, né? E a zona de rebaixamento fica mais longe na mesma sequência que você tem conseguindo a vitória, né? Então, a gente tem que esse parâmetro e ver que a Libertadores não está tão distante, mas a zona de rebaixamento também não, porque se a gente não deixar de buscar a vitória, com certeza a gente vai ficar mais próximo da zona de rebaixamento que a parte superior da tabela. Então a equipe tem que entrar sempre focada em buscar a vitória, e eu acho que se nós conseguirmos aí uma sequência, com certeza a gente vai estar mais próximo a cada partida aí da Libertadores. Muito bem, este foi o goleiro Fábio, aqui em Primeiras Esportivas. Emerson, começou hoje a venda de ingressos para a partida entre Cruzeiro e Santos, domingo às 18h30, no Mineirão. Foram colocados à venda 30 mil ingressos. Até o sábado, os preços são os seguintes: anel inferior, R$ 15,00. Cadeira superior lateral, R$ 25,00. Cadeira superior central, R$ 35,00. E cadeira especial, custando R$ 50,00. Os bilhetes, de geral, custarão R$ 10,00 e não sofrerão aumento no dia do jogo. Estudantes menores de 12 anos e maiores de 60 anos pagam a metade do preço. Hoje e amanhã, os ingressos serão disponibilizados de 9 às 17 horas na Bilheteria 1 do Mineirão, na Sede Campestre, no Ginásio do Barro Preto e na loja Cruzeiro Mania do Barreiro. Na loja Cruzeiro Mania da Savassi, o horário é de 10 às 17. Vale lembrar que no domingo, os bilhetes, exceto os de geral, sofrem aumento e a venda acontece de 9 às 15 horas no Ginásio do Barro Preto e na Sede Campestre do Cruzeiro. No Mineirão, as bilheterias 1 e 3 funcionam de 9 até o final do primeiro tempo. O torcedor do Santos comprará ingressos na bilheteria 4 e entrará no estádio pelo portão 13 de cadeira inferior. Os acessos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 9, 13 e 14 serão abertos às 16 horas e 30 minutos. Serão disponibilizados 25 ônibus especiais, que sairão a partir das 16 horas do ponto da rua Rio Grande do Sul com Tupis, no centro. E também, outros três partirão da estação Barreiro às 16 horas. E sem o volante Henrique e o atacante Thiago Ribeiro, que estão suspensos, o técnico Adilson Batista deve escalar Fabinho na contenção e montar a dupla ofensiva com Wellington Paulista e Kleber. E um provável Cruzeiro para enfrentar a equipe de Vanderlei Luxemburgo é o seguinte: Fábio, Jonathan, Leonardo Silva, Thiago Heleno e Diego Renan, Fabinho, Fabrício, Marquinhos Paraná e Gilberto, Kleber e Wellington Paulista. Por enquanto, é o que temos de Cruzeiro. Em primeiras esportivas, repórter Henrique Silva. Um abraço.